Festival de Sopas, 23 de setembro, em Santa Ovaia, no loteamento Engenheiro Agostinho Vaz Pato, junto ao Polidesportivo. Pelas 18 horas, grupo de cantares de melodias e tradições de Vila Pouca da Beira. Pelas 19 horas, Associação de Cantares de Melodias do Campo de Santa Ovaia. Pelas 20 horas, degustação de sopas. Pelas 21 horas e 30, atuação dos Irmãos Coragem. Festival de Sopas, dia 23 de setembro, em Santa Ovaia, junto ao Polidesportivo. Venha degustar as nossas sopas. Santa Ovaia espera por si. E tenho já comigo o presidente da União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, Bruno Amado. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Vamos falar um pouco acerca deste Festival de Sopas, que vai já na 12ª edição. Bruno, tudo a postos para este grande evento na localidade de Freguesia de Santa Ovaia? Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite. E realmente estamos em curso para conseguirmos no sábado poder receber todos que nos estão a ouvir e todos aqueles também que foram convidados para estar neste evento da 12ª edição. Portanto, vai acontecer em Santa Ovaia, num local emblemático da localidade. Sim, este ano, na 12ª edição, optámos por fazer no Polidesportivo. É um local que já tínhamos algum interesse em tentar perceber se funcionava, e de maneira que vai ser, assim, podemos dizer que é emblemático, não é? Mas portanto, vai ser no interior do espaço? Será no Polidesportivo, naquele espaço interior, e vai acontecer ali naquele loteamento. Sim. Portanto, este é um evento que, como já referimos, vai na 12ª edição e que já é muito aguardado pela população. Todos os anos para esta altura se espera por este festival. É um festival que começou muito humilde e muito próprio no centro da aldeia. Nasce com a ideia de uma senhora, na altura ainda é, não é? É a esposa de um ex-presidente de freguesia, e a ideia começa com ela. A partir dali realmente criou-se aquela ânsia na população de começar a transportar as sopas típicas, não é? Uhum. para começar nestes pequenos eventos. O evento chega ao seu pico no seu 10º evento, que foi connosco. Portanto, tivemos mais de 1.500 kits de venda. A festa foi muito acima da nossa perspectiva, o que ficámos muito agradados. Infelizmente, depois acontece o 11º, que já não foi tão bom quanto o 10º, mas ainda assim teve um balanço positivo. Não acontece na altura da pandemia, no qual leva... obriga-nos a termos uma dinâmica diferente, e agora reagrupámos e voltámos no 12º. Mas sim, nota-se a ânsia das pessoas, a população quer que a festa aconteça. Este festival, portanto, chama assim as sopas mais emblemáticas da região. Portanto, quem quer participar, isto acontece em modelo de concurso? Já aconteceu em modelo de concurso. Nós deixámos de fazer como concurso. Portanto, porquê? Porque é difícil uma pessoa provar todas as sopas e poder avaliar. Colocar um júri, acho que não é ingrato. Portanto, a ideia é que toda a gente que quiser participa. Na sua participação é bem recebido. Portanto, ok, apresenta a sopa. E não criamos esta... ou seja, há uma concorrência agradável entre todos. Eu acho que estar a criar um concurso... Portanto, o objetivo, pode ser muito induzido, o objetivo, não é? É participar, expor, é passar ali uma tarde, uma noite agradável. E quem é que participa neste ano, por exemplo? Este ano nós temos cerca de... Portanto, nós temos 28... vamos ter 28 degustações, 5 restaurantes, 5 associações, 6 particulares, e depois temos duas sopas da organização, que são as sopas de Larguina. Uhum. Portanto, estamos aqui com um número agradável. Bastante elevado, sopas, portanto, não é? E quem vai pode provar, ou seja, quem a ideia vai é provar visitar... tudo. Provar, portanto, fazer a degustação das sopas que estão expostas. Há um kit, não é? Há um kit vendido pela Junta de Freguesia, portanto, quando se faz a inscrição é atribuído um pedaço de broa, uma tigela, uma colher, portanto, todos os utensílios para percorrer as barraquinhas. Uhum. E portanto, enquanto elas estiverem disponíveis, pode provar. Pode provar. Portanto, adquire o kit. Qual é o valor do kit? São 4 euros. Portanto, com a inscrição com o kit. Com a aquisição desse kit, pode percorre as barraquinhas todas das sopas e desde que elas estejam disponíveis, sim. E quantos kits têm preparados para este ano? Uma vez que na 10ª edição foi assim uma. Estamos nos 1000. Nos 1000? Sim, nós temos 1000 kits, que para nós já é uma mais-valia, até porque o espaço também não nos dá a disponibilidade superior a este valor, mas as pessoas são todos bem-vindos, se houver. Se houver mais que 1000 kits, vamos ter que roubar a tigela dela lá e desde que haja sopa também. Mas sim, é um valor que nós queremos alcançar. Portanto, 1000 provadores. 1000 provadores. Podemos dizer assim, 1000 provadores. Enquanto hoje ao número de sopas, houve um aumento de participantes. Tem verificado isso ou já se mantém mais ou menos assim este número? Eu se bem me recordo, na última edição tivemos à volta de 28 a 29 também. Portanto, estamos a manter mais ou menos o mesmo número, digamos assim. Com o facto de não colocarmos o júri é que as pessoas começaram a aderir mais. Muito porque bem. Porque havia uma ideia, pronto, havia aquela ideia que a ideia da competição, que não era muito atrativa. Não era essa a ideia. Não era essa, não era esse o objetivo. Sim, sim. As sopas são confeccionadas lá ou são levadas para lá? São levadas para lá. Cada participante vai confeccionar no seu espaço ou no local que tem, um espaço que acho conveniente. E depois, entretanto, é transportada por nós para o local. Para o local. Bruno, esta degustação vai acontecer por volta de que horas? Vai acontecer, portanto, o evento começa antes da prova, e eu penso que ainda há bocadinho de dia, e deixa-me só querer correr a minha calva. Porque a degustação é às 8 horas. Há uma programação cultural, sim, não é? Associada a este festival de sopas. Nós, antes de iniciarmos a degustação, vamos ter a atuação do grupo. Portanto, do grupo de melodias. Cantares de melodias e tradições, sim, tradições, não é? De Vila Pouca da Beira. Da Beira. E depois, entretanto, passaremos ao grupo de melodias de Santovaia. E depois, entretanto, eu deixo-me só aqui recorrer à minha cabulazita para eu dizer os nomes corretos. Muito bem, portanto, mas estou aqui diante do programa também, às 20 horas, a degustação das sopas, não é? Sim, é. Portanto, já agora. Então, às 18 horas temos o grupo de cantares de melodias e tradições de Vila Pouca da Beira. Às 19 temos a Associação de Cantares de Melodias de Campo de Santovaia. Às 20 horas temos o evento, a degustação das sopas. E às 9h30 temos a atuação dos Irmãos Coragem. Que muito depois bem. Se estende durante a noite. Portanto, isto começa ao final da tarde e prevê-se que se prolongue a noite dentro. Sim. Assim o tempo também ajuda. Bruno, dá muito trabalho a preparação de uma iniciativa como esta? Dá. É preciso pensar o espaço, pensar na segurança, portanto, é? Pensar na disponibilidade. Até para que decorra sem qualquer atropelo, sem qualquer problema, não é? Portanto, sim, como tudo, não é? Uhum. Tudo para sair perfeito tem que ser pensado. Esta iniciativa é totalmente organizada pela União de Freguesias, sim, que preside, não é? Uhum. Somos apoiados, evidentemente, pelas associações, pelas coletividades, o município também nos está a ajudar, portanto, na disponibilização de uma tenda e de uma barraquinha cozinha também. Portanto, no conjunto estamos a conseguir temos que conseguir para este dia 23 estar prontos a receber. Bruno, este festival reveste certamente de importância, não é? Quer para Santa Ovaia, quer para a própria União de Freguesias. Este é um principal evento da localidade? Na nossa União de Freguesias temos dois eventos. Que um nasce desta ideia de Santa Ovaia, não é? Portanto, alguém de Santa Ovaia que promove esta ideia, e depois temos outra iniciativa que é a festa de Vila Pouca, festa do Bodo, que também normalmente é no início do ano. Portanto, são estes dois eventos que temos de maior relevância na nossa União de Freguesias. Todos os outros, não é, que não tenham esta até podem ter um impacto muito, muito semelhante, mas sim, são duas iniciativas diretamente da União de Freguesias. Todas as outras são as iniciativas por nós comparticipadas. Exatamente. Portanto, um evento importante que de alguma forma também permite à União de Freguesias dar conta da vitalidade da vossa terra, e da vossa localidade. E demonstrar a nossa gastronomia, não é só as sopas, vamos ter também expositores em que têm sobremesas, têm artesanatos, têm artigos próprios da aldeia e da União, não é só da aldeia, portanto é um evento da União de Freguesias. Portanto, estamos a falar de cinco aldeias: Ponte das Três Entradas, Santa Ovaia, Vila Pouca da Beira, Ribeira Santiago e a Digifel. E todos estão convidados e vão estar presentes. Portanto, estamos a falar deste coletivo, uhum, que depois também apresenta ali um bocadinho o ADN nos seus artigos, não é? Portanto, é um evento que realmente tenta demonstrar não só a sopa, mas também pequenos artigos, o ADN um bocadinho destas cinco aldeias. Muito bem, portanto, o ADN da própria União de Freguesias, não é? Sim. Portanto, o Bruno é um jovem autarca, não é? É certamente um dos mais novos do Conselho de Oliveira do Hospital, então a presidir a União de Freguesias de Santa Ovaia e de Vila Pouca da Beira, a levar por diante esta 12ª edição do Festival de Sopas. Este é também um motivo que leva a que pessoas e familiares da freguesia nesta altura regressem à terra para poderem participar e estar no Festival de Sopas? Eu espero que sim. Eu não tenho como quantificar, até porque todos nós sabemos, infelizmente, que o interior começa cada vez mais a estar despovoado, não é? Pela minha pouca ou alguma sensibilidade que vou tendo, cada vez, parece-me que cada vez menos as pessoas regressam nestas alturas. Uhum. Parece-me, não sei, posso estar errado, estarei de certo errado. Agora, mas era é um período pós-férias, não é? É, porque nós também, é uma realidade, as festas inicialmente em Santa Ovaia, e nesta altura, era no início de setembro. Era mais voltado ali no primeiro fim de semana. E já os meus avós e os meus pais me falavam que eram festas da romba, não é? Uhum. Portanto, desculpa a expressão, mas eram aquelas festas que eram diferentes, pronto, com artistas conceituados, e eram festas com outras dinâmicas, com a ajuda de pessoas que vinham de Lisboa, que estavam em Lisboa e noutras cidades, e portanto ajudavam e concretizavam-se as festas. Infelizmente, pronto, essas pessoas foram envelhecendo, foram amadurecendo na vida, algumas infelizmente já nos deixaram, e portanto nota-se que efetivamente não há tanta gente a voltar como noutro tempo, mas todas elas que voltarem são bem-vindas, são esperadas sem dúvida neste evento. Muito bem, portanto, e gentes do Conselho da Região certamente vão marcar presença neste Festival de Sopas. Bruno, um convite final, não é? Para quem nos escuta, até porque depois da sopa vai haver animação com os irmãos Coragem, uma sim, dupla muito conhecida também, e que já sabemos que animem muito quem estiver presente nesta festa. Portanto, permito-lhe que faça um convite a todos quando nos escutem para que possam acorrer a este Festival de Sopas. Ok. Pronto, eu ao fim e ao cabo até utilizo as suas palavras, não é? Que, portanto, como temos, é um evento sem dúvida diferente dos outros, e portanto agradecemos quem nos estiver a ouvir, que é bem-vindo a estar presente nesta edição. Vamos ter as sopinhas que, certo, que vão acomodar e muito esta noite. Depois, entretanto, temos os irmãos Coragem, não é? Anteriormente, com os nossos grupos, que é uma mais-valia, porque também têm o ADN próprio da União de Freguesias, com músicas próprias